tirar. Ele afirmou: não falhará, que alegria, que glória pra mim será quando Jesus regressar. Jesus não tarda, não tarda em vir. Eu estou pronto para subir, ansioso espero o seu chamar quando Jesus regressar. Vai me levar, vai me levar, vai me levar, vai me levar, vai me levar, vai me levar. Em breve os mortos ressurgirão, velhos amigos se encontrarão e juntos, unidos,